Na madrugada do último domingo, 30 de março, por volta das 5 horas da manhã, várias equipes da Polícia Militar foram acionadas para a Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, onde, segundo informações, um roubo estaria em andamento. No local foi apurado que dois indivíduos teriam rendido vigia por volta de 2 horas da manhã, permanecendo no local até por volta de 3 horas, arrombando vários guichês de empresas de transportes, sendo que dois destes escritórios arrombados também tiveram os cofres de porte médio arrombados com o uso de aparelhos hidráulicos. Segundo informações, os assaltantes teriam levado aproximadamente R$50 mil em dinheiro. Câmeras de monitoramento externo da prefeitura não teriam registrado a entrada dos bandidos no prédio. A dupla teria permanecido pouco mais de 40 minutos no interior do prédio e demonstraram conhecer o local, pois teriam pedido para o vigia informar onde era a cabine de duas empresas que estavam em posse de envelopes com dinheiro guardado nos cofres. As cabines das empresas arrombadas foram Hélios, Reunidas, Viação Garcia, Risa, Sol, NSA, Pluma, Expresso Maringá, sendo que nas empresas Pluma e Expresso Maringá, os cofres foram arrombados com o uso de macacos hidráulicos. As investigações agora estão a cargo da Polícia Civil de Foz do Iguaçu. Algumas câmeras de monitoramento interno das empresas de transporte teriam registrado a ação dos bandidos, que teriam fugido quando o alarme de um dos cofres arrombados disparou. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.